cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ele jogava a berlinda, era craque na carica e safava-se ao peão. Sabia atirar o prego, dava 10 toques na bola sem a deixar ir ao chão. Voava de bicicleta, de skate e de patins e afins. Ela era barra na corda, curtia jogar ao mata, dava fliques imortais. E corria apanhada, saltava cercas e muros até já não poder mais. E ganhava-lhe a macaca com o seu golpe de rins e afins. Entretanto ela cresceu e quis levá-lo ao baile, mas ele falhou na dança e ela numa de vingança embrulhou no seu chaile com miçangas coloridas como um poema em braille. E trocou-o por outro só porque ele não sabia dançar como Fred Astaire, só porque ele não falava da maneira que ela quer, só porque ele não vestia roupa cara da boutique, só porque ele não morava numa casa muito chique. Ele andava no trapézio, era bom às escondidas e na malha tinha a mão. Ela era do piolho, era do gato e do rato, de perder nem a feijão. E já não olhava a meios para atingir os fins e afins. Entretanto ela cresceu e quis levá-lo ao baile, mas ele falhou na dança e ela numa de vingança embrulhou no seu chaile com miçangas coloridas como um poema em braille. E trocou-o por outro só porque ele não sabia dançar como Fred Astaire, só porque ele não falava da maneira que ela quer, só porque ele não vestia roupa cara da boutique, só porque ele não morava numa casa muito chique. Uma casa muito chique. Ele jogava ao berlinde, era craque na carica e safava-se ao peão. Ela era do piolho, era do gato e do rato, de perder nem a feijão. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam no FM da Boa Nova. E hoje, uma vez mais, temos alguém que já esteve connosco, ainda que na altura com Luís e a Lata, e já bem recentemente, e reporto-me aqui a 2013, no, aí de novembro, apresentar o primeiro álbum em Quanto a Solo, portanto, Luís Caracol, com o álbum Devagar. Pois bem, mas hoje o motivo é que, por via de metade e meia, o novo álbum, e também do concerto, que hoje, precisamente no dia, quinta-feira, portanto, quando vai para o ar, primeira vez esta emissão, o Luís Caracol vai estar, precisamente, em Coimbra. Pois bem, tudo isto reúne um conjunto de condições, se é que algumas eram precisas. Tal é o gosto que temos de falar com o Luís Caracol para falarmos sobre o seu novo trabalho. Pois bem, Luís, olha, bem-vindo uma vez mais aqui à Zona da Serra da Estrela. Obrigado, meu, pelo convite. Luís, ora bem, como digo, juntam-se aqui vários ingredientes para justificar a nossa conversa, se é que algum era necessário, mas bastava desde logo a simpatia com que sempre nos brinda. Mas o concerto é aquele que eventualmente os nossos ouvintes, enfim, até porque estão a ouvir umas horas antes do concerto iniciar. Pois bem, há aqui um novo álbum. Então o que podem esperar quem hoje à noite em Coimbra estiver para precisamente ver este concerto de lançamento deste álbum? E claro que vai buscar coisas mais antigas. Olha, Olha, sendo a primeira vez que eu vou estar a tocar em Coimbra, era uma coisa desejada há muito tempo. Curiosamente, participei num concerto de solidariedade há uns meses atrás, mas não foi um concerto próprio, ou seja, era um dos artistas que fazia parte. Ou seja, do ponto de vista do concerto na íntegra, é a primeira vez que vou estar aí. E estou bastante entusiasmado, então, como as pessoas de Coimbra nunca puderam ter a oportunidade de me ver e ouvir ao vivo, o que podem esperar é um concerto com muitos momentos, com energias diferentes, porque a minha música tem um lado intimista, mas também há outros momentos em que é bastante energética, ou enérgica, não é? Então, vou andar um bocadinho a viajar por alguns temas deste novo álbum, mas também, obviamente, a recuar e tocar alguns dos temas do primeiro. Vai ser assim um género de viagem entre os temas do primeiro álbum, do segundo e alguns dos temas mais, algumas surpresas que também preparadas para nos for ver e ouvir. Portanto, podemos dizer que o concerto de hoje, quem nos está a ouvir na primeira emissão, ou seja, na quinta-feira, vejo para manter repetição no sábado, portanto, vai estar no Conservatório de Música em Coimbra. Já esteve em Cuba, portanto, no Centro Cultural, em Sesimbra, em Vila Famalicão, e ainda vai estar Leiria, por alguns daquilo que está neste momento já programado, em Silves, e Santa Maria da Feira, e depois, assim, dois concertos maiores, digamos assim, Porto, na Casa da Música, e Lisboa, no Cinema São Jorge. Ora bem, e isto é o que está programado para lançar precisamente este metade e meia, sendo que o metade e meia nós estávamos aqui já há algum tempo à espera dele, porque ali em meados do ano passado veio apresentar precisamente o tema que até que veio abrir este álbum, por acaso, com, desde logo podemos dizer, com um teledisco muito interessante, onde vai buscar, provavelmente seus amigos, os Homens do Orquestrada. Ora, falo-vos antes de mais do álbum, até começar a falar precisamente deste teledisco, onde a Tasca Beat aparece como cenário de fundo. É giro se estás a falar nisso. Nós somos amigos, ou seja, eu tenho uma relação com os membros dos Orquestrada, principalmente com a Marta e com o Pablo. Então, houve aqui um conjunto de coisas que convergiram para que se realizasse lá. Primeiro porque ela é uma pessoa de uma simpatia e de uma energia muito particular, e eu achei que podia fazer sentido ela encarnar um bocado a personagem da canção. E depois, quando lhe mostrei a canção e o verso da canção, ou seja, ela achou muita piada e acabámos por ir para ali, para a Alfama e para aquele universo de Lisboeta, porque a minha música também tem muito de Lisboeta e deste lado também bairrista, não é? Tem um lado étnico, mas também tem um lado bairrista. Então, acabou por ser ali, por essas coisas todas que te estou a dizer, e acho que ela faz um papel incrível e vai ajudar imenso a que o videoclipe tivesse também uma alegria e uma energia particular. Avistei-a por acaso no balcão lá do café. Trazia calça ajustada e uma sandália rasa presa ao dedo do pé. No cabelo usava franja, à cintura um avental. Deslizava na esplanada, tinha samba na passada e nem era carnaval. Quis ouvir como falava, para ver se combinava com tudo o resto que vi. Revelou-se bem disposta, teve assunto e resposta, e passei a tarde ali. Não sei se é ela quem irá ser para mim. Não sei se é ela, mas podia ser assim. Não sei se é ela quem virá ser tal. Não sei se é ela, mas podia ser igual. Com o seu ar engraçado, perguntou-me o que fazia. olhar. Respondi-lhe sem pudor, canções de escárnio e de amor, mas que ninguém as ouvia. Sorriu com aquele olhar, que devia ser piada. Como não me conhecia, achou que o que lhe dizia era conversa fiada. Só que era tão verdade que ia deixar a cidade e tentar a sorte lá fora. Tinha o bilhete na mão, mas também o coração a não querer ir embora. Não sei se é ela quem irá ser para mim. Não sei se é ela, mas podia ser assim. Não sei se é ela quem virá ser a tal. Não sei se é ela, mas podia ser igual. Despedi-me sem saber se teria que esquecer e o que ali se passou. Parti meio triste, meio down, caminhava em Camden Town, quando um dia me ligou e eu fui no primeiro voo. Não sei se é ela quem irá ser para mim. Não sei se é ela, mas podia ser assim. Não sei se é ela quem virá ser tal. Não sei se é ela, mas podia ser igual. Não sei se é ela que é para mim, mas podia ser assim. Não sei se é ela que é tal, mas podia ser igual. E estamos com isto a começar a divulgar aqui precisamente o novo disco, Metade e Meia. Ora, para quem ainda não ouviu o disco, vai começar a ouvir aqui, a acompanhar esta nossa conversa. Porquê Metade e Meia? Olha, Metade e Meia porque o disco originalmente ia se chamar Metade, somente Metade, porque foi um disco inspirado em misturas, em metades. Eu fui criado num ambiente muita mescla cultural e achei que este disco, fazer um disco refletido todas essas influências e essas referências que eu fui tendo ao longo da minha vida e que acabam por ter um papel predominante na minha música. Mas a meio do processo, já eu tinha gravado para aí metade do disco, entretanto fui pai, acabei por atrasar o disco e esta história de ter sido pai também foi super inspiradora para conseguir terminar o resto do álbum. Então achei que estava esta história de metade e meia, porque já tinha gravado metade do álbum, entretanto fui pai. E ser pai, ou seja, o nosso filho é sempre metade de nós e de outro alguém, né? Então acabei por usar a brincadeira metade e meia, porque ele também acabou por inspirar um pouco a noção do resto do álbum. Pois bem, então, tem um Lucas a dar-lhes parabéns também por essa outra metade, né, que o complementa, como é sempre assim com os filhos. Como se salvos de um naufrágio, a matéria humana, alma transbordava nos desvãos do futuro, um sonho frágil. Íamos pela liberdade. Plátanos, plátanos, que Queremos saber também, dizem-nos que este disco, do que viemos já a ler, de algum modo tem uma criação algo diferente, que grande parte dos temas tiveram primeiro letra e só depois música, o que de algum modo contrariava aquilo que vinha falando connosco aqui na Boa Nova. De facto foi assim e há alguma razão aparente para que as coisas tenham tido um crescimento diferente? Foi assim mais ou menos, ou foi de todo assim, ou seja, o que eu fiz para este disco foi não ter uma regra autoral, no sentido de cumprir somente uma maneira de fazer nascer as canções. Como é um disco que também tem algumas parcerias autorais, houve canções que surgiu primeiro a música, depois a letra, houve outras que surgiu primeiro a letra e a música só veio a seguir, como também houve alguns casos em que a música e a letra quase que vieram como em simultâneo. Eu acho que isso permitiu que o disco tivesse uma abertura ao nível autoral também bastante larga, né? E fez com que essas parcerias também fossem possíveis, o que acabou por enriquecer o disco e fazê-lo ser ainda mais especial para mim. Às vezes gostava de ter o dom de mudar o que vejo. A sombra do nosso passado, a sobra do nosso desejo. Às vezes faz falta querer mandar apagar o tratado, prender a razão ao gemido e não acatar o recado. Sair para a rua e gritar, saber onde anda a verdade, seguir o caminho à vontade. Não dá para ficar parado ou andar por aí à pressa, nem adormecer cercado de quem não interessa. De quem não interessa. Às vezes gostava de ver o bom, de curar o que sinto, a calma do nosso lamento, a alma do nosso instinto. Às vezes faz falta poder voltar a fintar o traçado, perder a noção ao sentido e não acabar o culpado. Sair para a rua e gritar, saber onde anda a verdade, seguir o caminho à vontade. Não dá para ficar parado ou andar por aí à pressa, nem adormecer cercado de quem não interessa. De quem não interessa. quem não nos interessa. Nas parcerias autorais. Ora, antes de mais, referir aqui, por exemplo, o Fred Martins, que ainda há pouco tempo teve connosco aqui também no local onde está agora o Luís, portanto, falar também do seu álbum, um brasileiro. Depois tem Zé Cabaleiro, outro brasileiro, É do Mundo, Fernando Terra, Biru, Paulo Flores, Ciro Bertini e José Luís Peixoto. E o José Luís Peixoto, esse vou guardar para falar no final, porque todas estas pessoas a quem se abordou para ter aqui letras e colaborações para este álbum, foi um acesso fácil. Foi um acesso fácil porque todas elas já tinham uma ligação comigo, ou seja, todas estas pessoas eram pessoas que eu já conhecia, talvez umas mais do que outras com proximidades diferentes, mas eu não, ou seja, eu já tinha uma relação com todas elas. O que tornou bastante fácil porque há um interesse comum entre a obra dessas pessoas em relação a mim e em relação à minha obra para com essas pessoas. Então, houve também o interesse deles quando surgiu a hipótese, quando surgiu o convite. Todos eles se sentiram entusiasmados com o facto de poder participar no disco, o que obviamente facilita bastante a sua participação. E todas elas acabaram por ser convidadas de um modo bastante natural, exatamente por isso. Ou seja, não foi uma coisa pensada. Eu sou um admirador do trabalho deles e da maneira como eles escrevem, em alguns casos, ou fazem canções noutros, e gostava de os ter neste trabalho, e acabou por ser uma coisa que enriqueceu bastante este trabalho também. Outro gosto particular que dá a acompanhar a sua obra, e nomeadamente também este disco, é que por sua via conseguimos encontrar outros músicos, no meu caso, enfim, tenho que ser sincero, não conheci de todo. O caso de Remna Schwarz, o caso de Biru, enfim, são pessoas que agora já fui à procura, naturalmente, mas que eu gostaria que, enfim, de algum modo dissesse como foi chegar a elas e como é que percebeu que era elas que queria que tivessem aqui também o seu talento no seu disco. Eu acho que partilhar é isso mesmo. Uma das coisas mais enriquecedoras de ter músico passa muito por esta partilha, seja a nível autoral ou ao nível da interpretação, porque poder partilhar uma canção com alguém acaba sempre por ser haver ali um abraçar, haver ali uma troca de energias e de coisas boas que muitas vezes enriquecem a própria obra. O caso do Remna, nós conhecemos em Cabo Verde há uns anos já, apesar de ele ser guineense, ele vive em Cabo Verde neste momento, e eu ouvi um concerto dele, portanto ficámos amigos e ficou aquela coisa no ar, vamos podermos cantar um pouco juntos. E pronto, e proporcionou-se ser este momento. Ele é um cantor e um guitarrista da Guiné-Bissau com um talento incrível e inclusive é filho de um dos maiores nomes da história da música da Guiné-Bissau, que é o José Carlos Soares. E então acabou por também fazer parte do álbum. O caminho sempre o quis, e o que fiz vai a passo miudinho, um compasso devagarinho, tão sozinho, no que faço é um abraço. Uma senda, compreenda, uma prenda no sentido, não é lenda, pelo esboço num só trilho, andarilho, um desaposso do meu passo, o meu orgulho, um sarilho, um mar. Que o espinhaço sem emenda desaprenda, não se ofenda. Embora arcoar, de cocuruto ao sol, faço almoço e lá começo a passo de caracol. Embarcoar, de cocuruto ao sol, faço almoço e lá começo a passo de caracol. Que caminho sempre me estilo em banhal codito de menino num balanço de tandado amigo a mim me anda sabe pouco. Minha caminhada, moaga flema, minha unha, ramelgado, cu de história, e no balentes, e no luta. Embora de cucuruto ao sol, faço almoço e lá começo a passo de caracol. Embarcoar, de cucuruto ao sol, faço almoço e lá começo a passo de caracol. Nós fazemos parte da mesma agência e o ano passado participámos em alguns concertos em que a agência incluiu vários dos seus artistas e tivemos uma cumplicidade imediata ao ponto de ficar também aquela coisa de temos que fazer alguma coisa juntos, um dia vamos construir algo juntos. Então acabou por ser também este momento e estou muito feliz também com a sua participação. Creio que sim, que sou tudo o que ouvi mudou. Até o rádio esqueceu que me mostrou. Será que nada sei? Só quem tem olho é rei. E o que me resta é seguir meio fora da lei. O que mais posso eu fazer se nem sequer acredito? Onde o puro purismo e a pureza são. Me apetece poder derrubar o muro. Sou da partilha, sou da mistura, sou do pecado, do profano e da procura. Sou do partido, sou do impuro. Só me apetece poder derrubar o muro. Derrubar o muro. Creio que saber se mexe e se flui. O que mais mais posso eu fazer? Se nem sequer acredito, onde o puro purismo e a pureza são. Só me apetece poder derrubar o muro. Sou da partilha, sou da mistura, sou do pecado, do profano e da procura. Sou do partido, sou do impuro. Só me apetece poder derrubar o muro. Derrubar o muro. Do outro lado do espelho, do outro lado do muro, apócrifo, evangelho, velho futuro, de cabeça na almofada, pinta tetes no escuro. Do outro lado da lua, no obscuro, enduro às costas de um besouro, corpo banhado em ouro. Mas nem tudo aquilo que brilha rasga no corpo, de coração na boca, cuspo constelações. É a palavra que me faz com que se diz no silêncio das ações, sucedoras, omissões. Debaixo do tampão, mais uma verdade na mesa, frágil bola de ranhos da nossa existência. No pontiagudo nariz daquela velha criança, tão velha como o futuro. Ponta de lança em prolongamento, fora do tempo, fora de jogo, fora do centro, periférico, sem ser demagogo. Um homem, um gueto, blaster, sou minha própria rádio. Sou do partido, sou do impuro, só me apetece poder derrubar o muro. Sou da partida, sou da mistura, sou do pecado, do profano e da procura. Sou do partido, sou do impuro, só me apetece poder derrubar o muro. A terceira convidada do disco, portanto, no caso dos cantores, não é? Depois ainda há o José Luís Peixoto. Há ali também há uma longa amizade entre nós de muitos anos. Temos origens muito parecidas, temos referências muito próximas, e achei que esta canção era uma canção que fazia todo o sentido ela poder cantar comigo. Todos esses convites surgiram já na parte final do disco, porque eu quis primeiro construir as canções e só depois é que comecei de algum modo a visualizar em algumas delas as vozes deles e a possibilidade de poderem participar comigo. Então fico muito feliz que tenham podido fazê-lo, e acho que são uma mais-valia também para este metade e meia. Bem, a Inversão, essa sim, já mais nossa conhecida, aliás, esteve connosco também quando do lançamento do movimento, portanto, também há 3 anos atrás, curiosamente, um pouco com o modo devagar. Sou d'água, da panela, o meu consolo são os olhos dela, para falar verdade, eu sou da falta, sou do copo. Fracasso, eu sou do arroto, não suporto ratos nem esgoto, nem já as promessas da nossa democracia. Ah, mas o dia há de chegar, onde eu, com os outros do meu país feliz. A luz que a minha voz reduz a um pacote de fubá, uma ilusão de miúda. Continua no lixo. Ah, lugar onde eu, com os outros do meu país felizes. Ah, mera luz que a minha voz reduz a um pacote de fubá, uma ilusão de miúda. Pra, pá, sim, que dum. Sou do copo, sou do esgoto, sou da falta, do fracasso, sou da lata, sou do arroto, sou. Yo, yo, yo, yo, no, no, no, no. Sou do esgoto, sou do copo, da panela, sou da água, do fracasso, sou da falta, sou do arroto, sou da lata, sou. Guardava para o fim a questão do José Luís Peixoto. Porquê? Ora, para quem julga que ter 13 músicas num disco pode até soar a pouco, que é o caso deste álbum, estamos a chegar precisamente ao final do álbum e, para os mais perseverantes e que deixem rodar o disco, a verdade é que depois temos aqui uma faixa escondida, que agora já sabemos que se chama Tempo. E faixa é essa que, nem mais nem menos, veio a ter a voz do José Luís Peixoto. Portanto, por via de um poema. Ora, recomendo vivamente, aliás, que procurem esta faixa escondida, que vai passar aqui também na Boa Nova, que, enfim, é daqueles temas que não pode necessariamente ficar escondido. Ora, porquê de uma faixa escondida e porquê de, enfim, ter este tão precioso talento lá escondido? Olha, não sei bem o que é que tenho de responder. Eu e o Zé Luís já nos conhecemos há uns tempos também. Eu acho que ele é um dos melhores escritores da sua geração. É verdade. Um dos melhores escritores da língua portuguesa da sua geração, claramente. E eu sabia que ele já tinha feito algumas letras para outros artistas de outras áreas. Sei, por exemplo, que ele já escreveu para os Municipal e para outros artistas. E sei que ele gostava do meu trabalho, ele já me tinha de algum modo passado isso e eu tinha dito, opá, olha, um dia vamos ganhar coragem e fazer uma parceria autoral. Entretanto, ele mandou-me uma letra, eu musiquei a letra e a meio do processo senti falta de um pouco mais de texto e disse-lhe, olha, eu sinto aqui um bocadinho de mais texto, se calhar até para ser dito e não ser cantado. Entretanto, ele uma semana depois voltou a mandar-me esse texto e eu achei o texto incrível e disse, epá, isto agora para ser a cereja no topo do bolo era seres tu a dizer esse bocadinho de texto. Epá, e ele ficou assim meio assustado porque ele nunca tinha gravado a voz dele, ou seja, em nenhum registro estava a voz dele. E ele não sabia bem como é que se ia sentir em relação a isso, se ia estar à vontade, se não ia. Então fizemos a experiência, combinamos um dia de estúdio, eu já tinha gravado a canção, epá, e eu acho que ele saiu tremendamente bem, e eu acho que a música ficou ainda mais bonita com a participação dele, porque o facto dele dizer com a sua voz aquele bocado do seu texto, acho que veio fazer com que a música ficasse mais completa. O facto de ser uma faixa escondida... foi uma surpresa também que quisemos reservar a quem pudesse ter o disco. É uma faixa que a ideia é que não estivesse à venda, portanto fosse realmente um presente para quem pudesse ter o disco e acho que é um bonito presente. Portanto, agradeço também as tuas palavras. Está muito bem embrulhado, isso podemos dizê-lo. Enfim, está a jogar em casa. Eu gosto particularmente da escrita de José Luís Peixoto. Tenho, até por dos meus livros de eleição, o Morreste-me. E o José Luís Peixoto conquistou-me quando uma vez, numa entrevista que li, em que ele dizia uma coisa como isto: o possível é o futuro do impossível. possível. E este espírito com que nós temos, de facto, de lutar dia a dia, efetivamente deixou-me conquistado. Já lá foram uns anos. Portanto, aí está o prazer de ter aqui no seu trabalho também o Zé Luís Peixoto. Fomos um rasto do tempo, feito de nada e de vento, onde o amor teve lugar. Parecia para sempre, mas acabou de repente. Quase custa acreditar. Afinal era o vazio, menos do que desconfio, muito menos do que penso. Nem as memórias ficaram, nem as cinzas se encontraram num fogo para lá de intenso. Ainda não tínhamos começado, e até talvez já tivesse acabado. Mas sem saber, fui atrás do momento fugaz. O nome não estava certo, o amor não estava perto, o querer quis enganar-te. O nome não estava certo, o amor não estava perto, mas estava em toda a parte. Fácil do que agora julgas. Se viveste, entregaste o corpo à verdade incandescente de cada dia. Foste alguém que te trouxe aqui. Não seria possível de outra maneira. Não rejeites a memória. Nessa morte, morres também. Thank you. Mas quando digo que está aqui a jogar em casa já há algum tempo, o Luís sabe que assim é, porque já tive a oportunidade de lhe confidenciar. Todas as vezes que falámos, gosto imenso do seu trabalho. Aliás, sempre que trabalha com outros cantores, e podemos ir buscar a Sara Tavares, o Jorge Drexler, enfim, um conjunto grande de autores, aquilo que há pouco dizia de chegar às pessoas, também é verdade que chegar assim também é muito fácil. Pelo menos é o que nos dizem também, de facto, os outros autores, quando temos a falar com eles. E isso traz-nos à coação o seguinte: tem ideia que, entre os seus pares, o seu nome é das vezes mais citadas, ou seja, é das pessoas com que as pessoas mais gostam de tocar? Pá, não sei, se assim é, fico muito contente que seja. Eu tenho um particular prazer em fazer as coisas de dentro para fora e não de fora para dentro. E o que quero dizer com isto é... Eu acho que no momento em que há uma enorme pressão, em que a arte em geral seja de fácil digestão e de fácil consumo, onde não seja preciso pensar muito ou exigir momentos de introspeção, eu procuro fazer as coisas à minha maneira, continuar a fazer as coisas à minha maneira. Procuro rodear-me de pessoas que eu sinto que são uma mais-valia, não só artisticamente como humanamente. Então, talvez a maior conquista esteja a ser essa, é continuar a conseguir fazer a música que quero e que acredito, da maneira que quero e acredito. E se por inerência a isso ainda tenho o reconhecimento das pessoas e em particular dessas pessoas também a quem me associo para trabalhar e nas quais vou buscar inspiração, mais feliz fico com isso, não é? Agradeço obviamente esse reconhecimento, agradeço as palavras, e é continuar a fazê-lo e acreditar que vale a pena ser assim e continuar a ser assim. Mas se não, vejamos, vamos aqui ver, olha, o exemplo dos coros. De repente pegamos aqui neste disco. E quem é que aparece nos coros? O Tócolos, onde muitos trabalhos conhecemos de gospel, onde ele pertence, e as Patrícias, Patrícia Antunes, Patrícia Silveira, que vemos nos melhores espetáculos. Aliás, há poucos dias esteve no, podemos dizê-lo, no Festival de Canção, portanto, lá estavam ambas a fazer os coros. Mas grande parte de bons discos temos então as Patrícias. Depois temos aqui grandes nomes que vemos associados a Copa Coffee, etc., e outras bandas nacionais que gostaram particularmente, como o caso do Rock Roberdão. E não só, veio aqui buscar outra vez grandes músicos que correm um pouco por todo este mundo. Ora, chegar a estúdio com estes músicos todos, epa, deve dar uma satisfação do caneco, digo. Sim, obviamente que sim, não é? A verdade é que eu neste disco fiz uma coisa que não tinha feito até aqui, que foi, gravei 70% do disco sozinho, gravei 70% dos instrumentos do disco sozinho. Uhum. Mas chega ali a uma altura em que tenho tantos amigos e tanta gente próxima que toca de um modo tão especial, que a partir de uma determinada altura eu senti uma enorme necessidade de os chamar também para que de algum modo pudessem dar o seu contributo ao álbum, e fico extremamente feliz que assim tenha sido. Pois acho que eles, todos eles, seja o Thomas Rosberg, o Diogo Santos, o Diogo Duque, a Sandra Martins, por aí afora, até o Ivo Costa, Ruca Rebordão, às Patrícias, ao Tó Cruz, acho que todos eles ajudaram a que este disco fosse ainda mais especial para mim do que já era, e acho que para quem o ouvir também irá ser. Ora, quando diz que gravou grande parte do disco sozinho, é preciso dizer que gravou um conjunto grande de essencialmente instrumentos de corda, né? Guitarras, cavaquinhos, baixo, bandolim, calimba, guitarra, bem, mas não só, também várias percussões. Este gosto um bocado por vários tipos de instrumentos vem de há muito tempo e agora está, de algum modo, a depurá-lo. Sim, é de um modo natural. A minha música é uma extensão de mim, é um reflexo de mim. E o facto de ao longo dos anos ter vindo a tocar esses instrumentos acaba por ser também um reflexo, ou seja, é quase como utilizando a expressão do polvo, não é? É procurar ganhar braços para cada vez mais conseguir abraçar a minha música de um modo mais forte, e tenho conseguido fazê-lo, e acaba, a minha música acaba por ter ainda mais de mim pelo facto de, talvez de eu conseguir fazer isso, ou de procurar que em muitos momentos da minha música eu possa dar o meu contributo e aquilo que estou a sentir em relação à canção. Tem sido uma coisa natural em mim, e não pensada, como praticamente todas aquelas que, pelas quais me movimento, mas tem sido um prazer grande sentir que isso realmente tem acontecido, e que este disco em particular aconteceu de um modo bastante, bastante intenso. E acho que quem ouvir o disco vai poder perceber isso também. Noutra vida fui ateu, numa outra fui cristão, já fui espírita e judeu. No meio da lamentação, antes disso fui hindu, ouvi xamãs no Havaí, fui jaina e fui xintu e pajé no Paraguai. Do Tibete vi o mundo, do Alasca a Zanzibar, e percebi num segundo porque o quiseram roubar. Hoje bebo água pura, não quero religião. Já vi tanta releitura, impostura e conjetura, que hoje já não quero não. Na Umbanda passeei com os orixás a pé, fui budista até ao fim, em Meca segui Alá, de Santiago a Pequim levei muito do que há. Vi diferença em Salvador, divisão no mar Egeu, desrespeito em Timor, e é por isso que eu hoje bebo água pura, não quero religião. Já vi tanta releitura, conjetura, que hoje já não quero não. Já não quero não. Sós, se eu quiser falar com Deus. Bom, temos que ser sinceros aos ouvintes. Apesar de o estarem a ouvir já no final do mês de março ou início de abril, o disco saiu a dia 10, mas no dia que estamos a gravar ele está aí mesmo quentinho, portanto acabou de sair. Portanto, ou seja, que falar aqui em expectativas é algo difícil porque acabou de sair agora. Mas todos nós sabemos o que é o fenómeno da venda dos discos hoje em Portugal. Cada vez mais complicado. Enfim, em todo o mundo também, mas em Portugal complicado pela questão da economia. Bom, de facto, as pessoas acabam por não ter dinheiro para a cultura, não é? O facto deste cartão de visita, as pessoas quererem levá-lo para casa, tem muito a ver, com, às vezes, com o fenómeno que já falaram aqui outros autores também, de acontecer muito a pessoa despertar, depois de um concerto seu, irem ter consigo, e, olha, eu queria ter agora o seu disco. A música, como a maior parte das artes, tem a ver com sensações e emoções, não é? O que tem acontecido muitas vezes é que, em quase todos os concertos, eu sinto que há gente que já conhecia a minha música, mas também há sempre gente que não conhecia. Uhum. E isso é uma coisa que me faz querer continuar a seguir o caminho e a continuar a fazer a música desta maneira, principalmente por sentir que as pessoas saem dos concertos entusiasmadas com o que acabaram de ouvir. Obviamente que isso depois leva-as a muitas vezes a quererem ter o disco, porque acaba por ser o objeto que as liga emocionalmente àquilo que acabaram de assistir ou que viram e gostaram. Então, é verdade que os discos não se estão a vender como noutros momentos da história, mas a verdade é que um artista também sem discos e sem obra também não consegue tocar, não consegue atrair públicos, não consegue atrair convites das salas para poder lá estar. Então isto acaba por ser uma pescadinha de rabo da boca, que é verdade que os discos não se vendem como outrora, mas também é verdade que sem eles não conseguimos de algum modo trazer gente para nos ouvir. Eu não estou muito preocupado com isso, confesso, porque não se ganha particular dinheiro com os discos. O importante para mim é continuar a poder fazer música e poder continuar a tocar, que é o que mais gosto de fazer. Olha, eu vou antecipar aqui esta noite no Conservatório da Música em Coimbra. Aí está, a apresentar temas de metade e meia, a apresentar temas do devagar, e de repente lá alguém atrás diz que quer ouvir o iPod. Ora, e aí recordar temas de Luís e a Lata. Enfim, são músicas que, independentemente de terem uma gênese diferente em termos de carreira, de vez em quando gosta de revisitar. Não o faço, confesso. Eu gosto, eu acho que as coisas funcionam por etapas na nossa vida, e às vezes precisamos mudar o rumo das coisas e com isto acho que nos devemos orgulhar por todos os caminhos ou por todos os processos pelos quais passámos até chegar àquilo que somos hoje. No caso em particular da minha, do meu percurso musical ou da minha caminhada musical, eu tive outros projetos antes deste projeto solo que porventura foram importantes na sua altura e que me fizeram chegar até aqui, mas a partir do momento em que segui o caminho a solo, o meu foco está muito direcionado para esse caminho e não me mantenho muito ligado a outras das coisas que fiz até esta nova etapa, até este virar de página. Obviamente que às vezes aparecem pessoas: ah, eu gostava tanto daquela música antiga, mas eu, de um modo geral, como eram projetos de grupo, não eram projetos que passavam só por mim, eu também gosto de respeitar, portanto, esses momentos e os outros elementos que fizeram sempre parte dos grupos. E como agora o novo repertório depende somente de mim e das minhas decisões para os tocar, prefiro estar focado e ficar focado neste novo momento. Ora, as conversas com as cerejas. A única pena que temos quando formos consigo é que o tempo passa todo muito rápido, não é? Enfim, e conforme estamos aqui a falar, dá-me a lembrar de coisas que falámos quando do devagar. Lembro perfeitamente, tudo que vem buscar do Enquanto Houver Pernas para Andar, vai continuar, não é? E recordo-me que na altura falámos que também havia outras versões. Aliás, tive a oportunidade de lhe enviar até assim, se recorda, uma que não conhecia. Portanto, isso tem a ver muito com o que queremos dizer. Neste momento, deste álbum que está aqui, o que lhe queria perguntar é assim: tem a noção de que grande parte destas músicas vão entrar no imaginário coletivo de todos nós, que provavelmente haverá outros cantores que em breve lhe baterão à porta e gostaríamos muito de cantar uma versão sua. Qual é a sua reação quando isso acontecer? Espero que seja a melhor, não é? Eu acho que uma das maiores riquezas de poder criar algo é essa criação chegar às pessoas e elas próprias se identificarem com essa criação, com essas criações, ao ponto de às vezes terem vontade de viajar e interpretar também. É curioso estares a falar nisso, que num dos concertos que dei agora nesta nova tour do Metade e Meia, que foi o concerto no Seixal, vieram dois rapazes no final do concerto ter comigo a dizer que tinham um projeto de bares e que gostavam de cantar o samba do bairro e que as pessoas gostavam muito e que se eu me importava, eu disse, pá, não, claro que não me importo, força, se quiserem cantá-las todas, para mim está tudo bem, eu não tenho pudor nenhum com isso, e assim como eu tenho vontade de gravar, já tive vontade de gravar temas de enormes referências para mim, iria ficar muito feliz se algum dia sentisse que eu também sou uma referência para outros músicos, para outros cantores, claro que sim. Pois bem, e com isto chegámos ao final da nossa conversa. Desejar-lhes felicidades para o concerto hoje à noite, naturalmente, e que este seja mais um disco amplamente divulgado, como bem merece. Muito obrigado. Obrigado pelo vosso convite e espero que compareçam todos logo no auditório do Conservatório de Coimbra e vão passar certamente um serão muito agradável comigo e com o resto dos músicos que estarão no palco. Espero que apareçam e que se divirtam. Um grande abraço para vocês e até breve. Metade do que se é, é o que é o pensamento. Metade do dia à noite, a outra metade invento. Metade do mundo é fraco, a outra sabe se é forte. Do meio para baixo é sul e o outro meio é norte. Na parte boa de mim há uma outra assim assim. Não se aguentam, não se dão. Uma é sim e outra é não. Muitas metades existem, acho que não são só duas. Creio que há outras metades, mais que as minhas e as tuas. Muitas metades existem, acho que não são só duas. Creio que há outras metades, mais que as minhas e as tuas. Serve a Deus e a outra ao Belzebu. Metade de mim sou eu, a outra metade és tu. Metade do corpo é água, a outra é alma, pois é. Meia metade é Maria e a outra meia é José. Na parte boa de mim há uma outra assim assim. Não se aguentam, não se dão. Uma é sim e outra é não. Muitas metades existem, acho que não são só duas. Creio que há outras metades, mais que as minhas e as tuas. Muitas metades existem, acho que não são só duas. Creio que há outras metades, mais que as minhas e as tuas. Metade vai, metade vem, metade mal, metade bem, metade com, metade sem, metade a mais, metade a quem, metade não, metade tem, metade sim, metade nem, metade cai, metade quem, metade aquilo.